sair, mesmo que eu não vá gostar. Tampouco me interessa, pois eu não tenho pressa alguma em te deixar. Quando você vai chegar? Quando você vai ligar? Quando você vai me chamar pra sair? Quando você vai chegar? Quando você vai ligar? Quando você vai me deixar? Te beijar sem fim. A distância disse adeus e os caminhos se encontraram. Tudo que você viveu, tudo que já me falaram, é tão bom apenas ver seu sorriso me mostrar que eu preciso de tão pouco. Eu preciso te encontrar pra gente jantar ou tomar um chope, provar do açaí, mesmo que eu não vá gostar. Tão pouco me interessa, pois eu não tenho pressa alguma em te deixar. Quando você vai chegar? Quando você vai ligar? Quando você vai me chamar pra sair? Quando você vai chegar? Quando você vai ligar? Quando você vai me deixar? Te beijar sem fim. Você vai me deixar te beijar, enfim. Quando você vai me deixar?